Para terminarmos, abra comigo em 1 Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo. Volta um pouquinho aí as cartas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Diga: Senhor, eu estou aprendendo a perseverar. Diga: Senhor, eu estou entendendo, porque muitas coisas estão difíceis, mas tudo vai mudar, Senhor. Capítulo 2, verso 12, diz assim, vamos ler o 11 também: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Repita comigo: se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Diga comigo: se perseverarmos, com Ele também reinaremos. É por isso que ele disse: não pense o homem inconstante que vai receber algo de Deus, mas o homem que persevera vai reinar. Por isso, o testemunho em Daniel de que assim Deus o fez prosperar, constante, perseverante na oração. Estou aprendendo, Senhor, a não mudar o meu humor, porque o rei disse que eu vou para a cova. A fé, irmão, ela não se aplica num ambiente onde todas as coisas já se materializaram. Ela não se aplica. Temos 10 mil na conta. E não sabemos se vamos aplicar e investir 1.500, ou se vamos ou se não vamos, não sabemos. Senhor, fala conosco. Senhor, fala conosco. Senhor, mostra-nos, vamos aplicar ou não os 1.500. Eu tenho 10 mil lá, Senhor. Pela fé, pela fé. Senhor, se o Senhor falar, pela fé. Ah, meu irmão, assim é muito fácil. Você tem 10 mil. Já tem na conta, já tem na mão. Não é fé mais, agora é só ação, porque já está materializado. Então não pense nós que o exercício da fé será num ambiente onde todas as coisas estão prontas. O exercício da fé só será num ambiente onde não tem nada pronto ainda, irmão. Onde as coisas não aconteceram ainda. Onde está tudo difícil, está tudo pesado. É ali que o Senhor vai nos ensinar a manter fé. Se não perseverarmos, não veremos o fruto da fé. Mas se perseverarmos na oração, no descanso no Senhor, então o Senhor nos prosperará em tudo aquilo. Por que correr para o rei? Por que desesperar e tenta daqui, tenta dali, corre daqui, pede aqui, ajuda? Por que não ir para diante do Senhor e orar? Senhor, ensina-me a não mudar o meu comportamento só porque alguma circunstância se tornou difícil ao meu redor. Ensina-me a perseverar na oração. Irmão, se perseveramos na oração, Deus nos dará sabedoria. Por isso ele diz: quem não tem, peça. Ele dá liberalmente. O Senhor nos ensinará a perseverar em todas as outras coisas da nossa vida. O Senhor nos ensinará aonde não insistirmos. Filho, aí não é meu caminho, filho. Para agora. Porque o Senhor não quer que a gente aplique cegamente um princípio de perseverança, inclusive nas coisas erradas. Não. O Senhor quer que a gente aplique o princípio da fé, da perseverança, da esperança, naquilo que Ele determinou para cada um de nós. E Ele vai nos dar sabedoria. Filho, continua. Filho, continua. Mas, Senhor, eu não sei, Senhor, é muito inconstante, muito inseguro. Senhor, eu não tenho... Filho, eu estou dizendo, continua, fica firme. Isso já é fruto do meu tempo em oração. Pode ter certeza, irmão, não está escrito na palavra, mas pode ter certeza que Deus falou com Daniel: meu filho, descansa desse negócio com o rei. Meu filho, você quer saber? Descansa. Talvez Daniel tenha perguntado: mas Deus, o leão vai me comer? Deus, acabou o meu tempo? Filho, descansa. Pode ser que Deus tenha falado para ele: Daniel, nada vai te acontecer. Daniel, nada vai te acontecer. Pode ser que Deus não tenha falado nada. Daniel, continua firme. Mas Deus, e o leão? Daniel, continua firme. Tá bom, Senhor, vou continuar firme. E Daniel ficou firme, perseverou, numa tranquilidade, fruto de fé, que vem pelo ouvir a palavra, aprender as coisas de Deus. Vem pela oração, como Jesus nos ensina. Fecha os teus olhos, irmão. Põe diante do Senhor sua vida. Não se preocupe em ter um assunto específico agora. Põe diante do Senhor a sua vida. Põe diante do Senhor sua família, sua história, suas questões. E só declare ao Senhor: Senhor, eu estou aprendendo a ser perseverante. No meio de todas estas coisas, não é continuar insistindo, ver se vai ter uma solução, não. No meio dessas circunstâncias, estou aprendendo a ser perseverante na oração, como Daniel. E mesmo que de uma hora para outra surja um outro decreto do rei dessa terra, eu vou continuar orando e perseverando em oração. Vou continuar, Senhor. Eu quero crescer na minha vida cristã, na minha vida espiritual, sendo alguém que persevera. E em mim estará o teu prazer, a tua alegria, Senhor. Eu não vou insistir até ver se Deus vai resolver ou não, e quando eu perceber que Deus não está resolvendo, eu mudo o caminho. Não, Senhor, eu vou perseverar em oração, até dentro da cova. E mesmo que os leões estejam lá, faça a tua vontade. Eu quero gerar esta característica no meu caráter. Eu quero que o Senhor transforme o meu caráter, empreendendo em mim esta característica do princípio de perseverança. Serei alguém que persevera. Senhor, eu quero insistir com o Senhor. Eu não serei alguém que continua insistindo no que eu estou tentando. Eu serei alguém que persevera, e só se persevera na oração. Aplicando a fé, aplicando o princípio da esperança, como vimos na semana anterior. Agora coloque diante do Senhor também, irmão, algum assunto da sua vida, sua própria vida. Senhor, eu quero aprender a perseverar em oração nesta circunstância, nesta questão, nesse assunto. No estudo passado, nós estudamos sobre, vimos sobre esperança, uma atitude de aguardar, e ninguém gosta de aguardar. E o Senhor falou comigo: filho, senta aí e espera. E espera sem murmurar, espera sem ansiedade, espera. Eu quero te ensinar algumas coisas, filho. Ninguém gosta de esperar, mas a esperança é um princípio necessário para a maturação da palavra da fé, para o tempo de Deus vir sobre nós. E é exatamente no momento da necessidade de espera que a gente acaba não perseverando. A gente começa a esperar e vê que está demorando e não persevera. O Senhor está nos ensinando: filho, enquanto você espera, persevere em oração. Enquanto você espera, não persevere em esperar, persevere em oração. Se há algum motivo específico que você tem experimentado nesses dias, ou talvez a vida toda, de inconstância, de desespero, de falta de perseverança, muitas vezes até na prática, nas coisas físicas, diárias, não persevera no curso, não persevera nos relacionamentos, não persevera nos empreendimentos, não persevera nas disposições de Deus para o seu coração, pode colocar isso diante do Senhor. E coloque diante do Senhor também, perseverar em oração, no meio destas circunstâncias. Se há algo específico que Deus está trabalhando e mostrando a você, convido você a ficar de pé e declarar isso ao Senhor. Sim, Senhor, eu estou aprendendo. E eu vou aplicar a perseverança como um princípio de crescimento na minha vida. Levante as suas mãos a Ele e declare: eu repreendo da minha vida, Senhor, toda inconstância. Um dia eu estou anunciando o poder de Deus, a glória de Deus, no outro eu estou murmurando, reclamando, às vezes blasfemando. Senhor, eu não quero ser inconstante, eu quero perseverar. Um dia começa um negócio, sai para vender, tenta aqui, tenta ali, no outro dia já não persevera mais, desanima. Senhor, eu quero ser alguém que persevera. Começa a vir às reuniões, começa a orar, começa a estudar a Bíblia, daí a pouco já deixa para depois, não persevera. Põe diante do Senhor: eu estou aprendendo, Senhor, a ser alguém perseverante. Não é perseverante nos meus erros, em alguma estupidez, em alguma ignorância, não, Senhor, perseverante em oração, no meio de qualquer situação. Levante as suas mãos a Ele e proclame isso a Ele, pessoalmente.